notícia se espalhou até em mim chegar. Maltrataram uma menina, maltrataram minha querida. Tava batida, encontrei-a na cantina, fragilizada com um olhar de menina. Não sei se era o momento de me aproximar. Tem horas que é melhor a gente estar com quem confia. Mas eu sentia que era ruim vê-la sozinha. É importante o apoio de alguém que passe uma energia. Me disse o que passou, palavras causam dor. Seu pai a humilhou de novo. Não agrediu por pouco, bebe, fica louco e chega mais e mais nervoso. Vi o medo em seu rosto, aquilo me marcou. Nem sempre as coisas são como a gente quer. Não tenho intimidade, mas se você me der condição, o melhor que eu posso te dizer é: se a vida toma um rumo diferente, em frente vai, em frente vem. E se o mundo atropela o que cê sente, em frente vai, em frente vem. Se a vida toma um rumo diferente, em frente vai, em frente vem. E se o mundo atropela o que cê sente, em frente vai, em frente vem. Pra mim ela é uma flor, por isso eu dou valor. Em flor não se bate, tente o amor. Pra mim ela é uma flor, por isso eu dou valor. Em flor não se bate, tente o amor. Nossa aproximação nasceu de um problema, mas a situação extrema pôde nos ensinar o quanto é importante cada um ter seu lugar. Pra cobrança não ser mais alta do que dá pra pagar. Na semana seguinte a mesma história, ela desabafava pensando em se revoltar. Se a vida anda ruim não piora, seja forte logo tudo melhorar, melhorar. Vambora, transformação é de dentro pra fora. Vambora, dar mais afeto a quem você mora. Não chora, quando chegar a nova aurora, lembra dessa ideia que eu tô te dando agora. Se a vida toma um rumo diferente, em frente vai, em frente vem. E se o mundo atropela o que cê sente, em frente vai, em frente vem. Se a vida toma um rumo diferente, em frente vai, em frente vem. E se o mundo atropela o que cê sente, em frente vai, em frente vem. É, homem, pra mostrar que é homem, pra mostrar que é macho mesmo. Não precisa provar isso dentro de casa, não precisa provar isso em cima da sua família, certo? Homem que tem segurança de si mesmo, sabe como agir, sabe respeitar. Não fica querendo se afirmar agindo com violência pra cima dos outros não, tá ligado? Geral igual, irmão.